Ó, vem, Senhor, ficar neste lugar. Ó, vem, Senhor, nós aqui estamos para teu poder buscar. Ó, vem, Senhor, com teu Santo Espírito. Ó, vem, Senhor, ficar neste lugar. Ó, vem, Senhor, nós aqui estamos para teu poder buscar. Tu disseste, Jesus, não deixaria nos sós. Consolador nos acompanharia, guiaria nossos passos por toda a verdade, e em meio à tempestade nos daria paz. Oh, vem, Senhor, com teu Santo Espírito. Oh, vem, Senhor, ficar nesse lugar. Oh, vem, Senhor, nós aqui estamos para teu poder buscar. Oh, vem, Senhor, com teu Santo Espírito. Oh, vem, Senhor, ficar nesse lugar. Oh, vem, Senhor, nós aqui estamos para teu poder buscar. Vem e fica entre nós, sondando os corações. Vem fazer concerto em cada servo. Vem e fica entre nós e mostra a tua luz, e derrama em nós tua santa unção. Ó, oh, vem, Senhor, ficar neste lugar. Ó, oh, vem, Senhor, nós aqui estamos para teu poder.